Ficheiro 12. 17. Palácio de El Prado, Madrid, 26 de janeiro de 1884. Já estava deitada na cama, coberta por uma colcha de penas, mas não tinha sono. Os últimos dias tinham sido tão cheios de emoções, de sentimentos tão contraditórios, que não conseguia dormir. Virou-se e pôs os olhos no teto de estuque branco, onde se conseguiam descortinar os relevos com a luz projetada da rua iluminada, que a luz já chegara às vias públicas de Madrid. Era a sua primeira viagem oficial e, desta vez, os seus quase 19 anos não tinham permitido que o pai e a mãe recusassem o convite que Afonso lhe fizera para que fosse com eles a Madrid. Pela primeira vez fora recebida como princesa real, fotografada pelos jornalistas a subir a escadaria do palácio, ao lado de Afonso XII de Espanha e da sua nova mulher, Maria Cristina da Áustria, com quem casara pouco depois da morte de Mercedes. Era isso que estragava aquela que devia ser a mais memorável das suas viagens. Ao teto, mas só ao teto, podia confessar o quanto lhe custara enfrentar a nova rainha e pensar que era ela que agora dividia a cama com Afonso, que era ela que fazia amor com ele, que era ela que o beijava e ficava à espera dos seus filhos. Ela, e não a tia Mercedes, que o amara tão apaixonadamente. Engoliu em seco e aconchegou a almofada atrás da cabeça. Que pateta! Parecia uma criança, pensou, como se não soubesse, e tornasse a saber que o rei de Espanha, por muito que tivesse amado a sua tia, não podia ficar a chorar a sua morte para sempre. Ou mesmo que a chorasse, e suspeitava que o fazia, pelo olhar que tinham trocado, como se lesse os seus pensamentos e lhe pedisse desculpa, ninguém lhe permitiria que pusesse o seu luto ou as suas penas à frente da missão de dar um herdeiro aos espanhóis. Logo ele que fora convidado a regressar ao seu país, que retomara a linhagem certa na monarquia espanhola. Mas a verdade é que, depois daquela troca de olhares, não tivera coragem de ficar sozinha com ele nem por um minuto. E ainda hoje, depois de um magnífico banquete, recusara delicadamente o seu convite para que fossem à varanda ver as estrelas. Sabia que não resistiria a apontar para o céu e a perguntar-lhe: ainda pensa muito nela, Afonso? Acha que é uma daquelas estrelas? Com as costas das mãos, limpou as lágrimas que lhe caíam pela cara. Era tão estupidamente romântica, meu Deus! Como é que podia casar com um príncipe herdeiro, fosse de que país fosse, com este coração de sabão? Como aceitaria menos do que a fidelidade e o compromisso total, se até achava que Afonso se deveria ter mantido absolutamente leal a Mercedes, como se a vida na terra não continuasse depois da morte? Tinha de se esforçar por ser mais simpática com Maria Cristina. Pensando bem, não lhe deveria ter sido nada fácil aceitar chamar à sua primeira filha, agora já com 4 anos, Mercedes, o nome da mulher que o marido tanto amara, ou amava. Além de que, convenhamos, receber a irmã e a sobrinha dessa mulher também mostrava uma grande boa vontade. Tinha de olhar e aprender. Um dia poderia ter de fazer o mesmo. Receber gente que não lhe dizia nada, ou até de quem não gostava, com aquele sorriso diplomático, ser capaz de começar uma conversa sobre o estado do tempo e acabá-la com referências às delícias do prato principal do almoço, como se nada fosse. De repente deu por si a rir alto, divertida. Estava de facto louca. Controla-te, Amélia, disse a si mesma, e pensou em como a sua preceptora levava a ser, que tantas recomendações lhe fizera, se envergonharia deste acesso de insanidade. Como é que posso ter sono se só penso no que os jornais disseram sobre mim? Murmurou baixinho. acendeu o candeeiro da mesa de cabeceira e retirou da gavetinha os recortes que às escondidas fizera do La Época e do Illustrazione. Em legenda, a uma fotografia sua, em que, para ser sincera, não parecia nem gigantesca nem desproporcionada como se imaginava, os jornalistas tinham escrito que esta era Amélia, princesa de França, e elogiavam a sua beleza e a sua figura escultural. Como podia resistir a ler e a reler e a voltar a ler aquelas linhas em que o jornalista do Illustration dizia que estavam perante uma das mais belas princesas reais? Seria mesmo possível que estivessem a falar dela? Sabia que não podia mostrar nem um bocadinho da felicidade que sentia aos pais, nem sequer estender o braço para uma das revistas que as aias de Cristina deixavam na sala, sem enfrentar o sobrolho carregado do pai, que condenava abertamente esta exposição mediática das famílias reais. Dizia que esta imagem de realezas cobertas de joias, com descrições fantasiosas de um mundo de luxo e excessos, só podiam minar a monarquia, acicatar invejas, dar lastro às críticas dos republicanos que queriam provar que os reis não eram mais do que figuras dispendiosas que gastavam o erário público em divertimentos e festas. Quando vira a fotografia da filha impressa naquelas revistas, o pai virara-se para ela verdadeiramente zangado, tão zangado como nunca o vira. Ser rei, pertencer à família real, só faz sentido se for para servir, servir e servir. Servir a pátria e o seu povo. Lutar para que as condições dos que dependem de si sejam cada vez melhores. Que as diferenças entre ricos e pobres se esbatam. Que o país se industrialize e modernize. E que haja trabalho para todos. Ser capa de revista, minha filha, é coisa que se deve deixar às atrizes e cantoras. A mãe, de copo de uísque na mão, acenava que sim com a cabeça, mas procurava acalmá-lo. Amélia não tem culpa que a tenham fotografado Paris. Estamos em Espanha, e em Espanha. Antes que pudesse continuar, Breteuil, que se reunira a eles há uns dias, terminara a frase. Em Espanha, a beleza de uma mulher está antes de todos os outros considerandos. E Amélia é de facto a princesa mais bonita da Europa. Amélia nem queria acreditar no que estava a ouvir. A mãe e o amigo do pai a defenderem-na, a chamar-lhe bonita. Como lhes ficara grata, pensou antes de adormecer. 18. Castelo de 30 de maio de 1884. Distinguia as cartas de Marguerite d'Harcourt, mal as via, pensou, enquanto tirava avidamente a carta do monte da correspondência que o carteiro acabara de deixar. A sua letra era inconfundível, redonda e bonita, e os envelopes tinham um cheiro especial. Esperar cartas e escrevê-las era agora o seu passatempo favorito. A forma de cortar a monotonia dos dias e de manter as ligações com as pessoas de quem gostava. E hoje a carta era de Marguerite que finalmente estava à espera de bebé, depois de tantos anos de orações silenciosas, de olhos que baixavam ao chão sempre que alguém desprevenido lhe perguntava quando pensava ter filhos. Já teria o bebé nascido? Sentou-se à secretária e abriu a carta com a faca de papel que Phil lhe dera nos anos e começou a ler. Minha muito querida Amélia, o meu filho já nasceu. É lindo, Amélia, esta criança tão esperada é tudo o que eu esperava que fosse. Chamámos-lhe Etienne e o Bernard está tão feliz como eu. É espantoso como tudo isto nos uniu. Um rapaz. Marguerite tivera um rapaz, pensou sorrindo. Há 2 meses, em Cannes, Yolanda usara um pêndulo para tentar descobrir se seria rapaz ou rapariga, e acertara. Marguerite já era mãe. Sentiu um nó na garganta. O nó do costume. O nó que surge sempre que penso que um dia também vou ser mãe e me angustio a pensar que tipo de mãe vou ser, murmurou para si mesma baixinho. Dobrou a carta com cuidado e colocou-a na caixa de madeira onde guardava as suas cartas favoritas e tirou o seu diário. Depois hesitou. Não, desta vez não ia escrever para as páginas mortas de um diário. Ia escrever a Marguerite e confessar-lhe todas as suas dúvidas. 19. Castelo de Janeiro de 1885. Fernando, o seu irmão bebé, fora o seu presente de anos, o oitavo do clã. Havia dias em que a vida lhe parecia tão monótona que Amélia suspeitava que os seus quase 20 anos valiam mais do que os 35 da mãe. Mesmo que quisesse ter tantos filhos como ela, já começaria tarde e nunca a apanharia, suspirou, enquanto secava os pincéis com que tinha estado a pintar as armas de França que encimavam o berço de Fernando, que dormia sossegado como um anjo. Pôs a última tampa na bisnaga da tinta de óleo e pensou que depois da emoção de Madrid, dos bailes e das caçadas, do olhar de admiração dos rapazes com quem dançara e dos comentários da imprensa que se tinham multiplicado ao longo de toda a estada, os dias passados na Normandia eram ainda mais monótonos e insuportáveis de viver. Por muito que gostasse do seu bando de irmãos e do pai, muito do pai, mas também da mãe, embora discutissem todos os dias, agora que Filho estava no colégio interno, não tinha com quem falar. Só lhe restavam mesmo as visitas do tio-avô João Vi e da tia Chiquita, que tinham decidido partilhar com ela a arte do desenho e da pintura. Olhou para o berço que acabara de retratar no papel e sentiu-se satisfeita. Já dominava as sombras e o resultado final era menos amador do que há uns tempos. Ninguém podia dizer que não se esforçava, pensou, enquanto encolhia os ombros. A porta rangeu e, levava a ser, entrou em bicos dos pés para não acordar o bebé. E murmurou: Tenho notícias, princesa. Amélia virou-se na cadeira e olhou-a assustada. Assustava-se sempre com notícias inesperadas e telegramas que chegavam de repente. Mas o olhar tranquilo da preceptora sossegou-a. Se são boas notícias, conte-me já. Eu disse que eram boas notícias, mas não disse que seria eu a dar-lhes, riu-se Levavasseur. Amélia franziu o sobrolho e a preceptora continuou. Os seus pais pedem-lhe que vá lá ao escritório, porque querem falar consigo. Amélia sentiu um aperto no coração. Há já algum tempo que ouvia os adultos dizerem uns aos outros, quando julgavam que não ouvia, que já vai sendo tempo de casar la grande. Sabia que esse dia chegaria em breve, mas sentia-se tão dividida. Queria partir, mas não se imaginava longe deste clã que a acolhia e protegia desde que se lembrava de si. Sabe o que é que me querem dizer? Perguntou nervosa, enquanto se levantava e endireitava o vestido, tão liso e sem graça, quase parecia uma bata. Só lhe posso dizer que envolve malas. Amélia riu-se divertida. E vem comigo? Levavasseur acenou que não, com a cabeça, aproveitando para a empurrar suavemente em direção da porta. Vá, vá! Levavasseur ficou a ouvi-la descer as escadas lentamente, os passos certos e seguros, bem controlado o impulso de correr, e suspirou com pena. Pobre Amélia, sempre tão tensa. Fazia-lhe falta a insubordinação contagiante do irmão. Se ele aqui estivesse, talvez a menina bem comportada ainda se atrevesse a descer os dois andares de corrimão. O pai estava virado de costas a aquecer as mãos na lareira. Este castelo era tudo menos confortável no inverno e, dentro em breve, a família mudar-se-ia de novo para o clima mais quente de Cannes, pensou Amélia, enquanto, direita e calada, esperava que lhe dirigissem a palavra. A mãe ocupava o seu lugar favorito, o cadeirão de couro gasto, e aos seus pés dormiam pacificamente os cães. Se passasse tanto tempo com os filhos como passa com os animais, pensou a filha, mordendo o lábio. Foi a mãe a primeira a falar. Vais viajar com o pai pelo norte de Itália até à Áustria, onde ficarás uma semana em casa da tia Clementina, que te convidou para a sua casa. A tia-avó Clementina era a mais divertida dos tios dos seus pais, e Amélia não resistiu a deixar que os cantos da boca se formassem num quase sorriso. Clementina de Orleans era viúva do tio Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, por sua vez irmão do rei Dom Fernando II de Portugal, e pai do primo Fernando, que brincara tantos anos com ela em Cana e que lá estivera no dia em que lhe saíra na rifa a coroa com que os miúdos a tinham aclamado. O cérebro de Amélia estava mais do que treinado a fazer árvores genealógicas rápidas. Assentiu que sim com a cabeça e sentiu uma onda de excitação invadi-la. Mas era preciso cuidado nos sentimentos que demonstrava, porque percebia, pela postura do pai e pela voz da mãe, que este seu debut oficial na corte austríaca não era um assunto pacífico. Ou muito se enganava, ou andava aqui um plano da tia Clementina e do avô Montpensier, que aliás eram irmãos e se adoravam. Um príncipe russo? Austríaco? Alemão nunca. Quando pediu licença para sair, a mãe disse-lhe bruscamente: Não julgues que vais para Viena usar vestidos indecentes ou pões um pé que seja naquelas salas de espetáculos que só têm em cena peças pouco próprias. Amélia não resistiu a responder com ironia. A não ser que tenha a intenção de me comprar um guarda-roupa inteiro, não posso vestir mais nada senão saias até abaixo do joelho, escuras e pingonas, e camisas apertadas até ao último botão do pescoço. Isabel pôs-se em pé de um salto. Veja lá, minha menina arrogante, que ainda cancelo a viagem e fica aqui a cozer roupa para os pobres e a tomar conta dos seus irmãos. Ah, e já agora leva Madame Butler consigo. Amélia fez uma careta, mas não se atreveu a perguntar. Não pode ir antes, a Mademoiselle? Percebeu que já tinha esticado suficientemente a corda. Fez uma ligeira vénia ao pai, que lhe sorriu discretamente, e se limitou a acrescentar: Nós temos tempo para falar durante a viagem, mas basta-me que te recordes, durante a tua estada na Áustria, que estás em representação da família. O Conde de Paris sabia que não precisava de dizer mais nada.